Objeto 5809, Sol 06, livre direita, chame Sol em 121, décimo 9, boa noite. 219, boa noite, obrigado. Paulo Salvador, boa noite, Web. Objeto 5809, boa noite, táxi em frente, Alfa Quilo, parte 3, atento ao sinalizador. Frente, Alfa Quilo, parte 3,